Quebec Hill, informa o tráfego, posição de 11 horas, 2.5 milhas, rumo nordeste, mantendo no 1.500 pés. Tráfego sem contato com o motor de Salvador. 3805 para Guarulhos. Guarulhos está pronto para cópia. Para Guarulhos 340, a rota Perzulu, confirmando a Perzulu no 6, BHZ, DCT 13 e conforme plano. Decola da 1-0 com primeira curva direita. Saída da El, Leda, depois voo direto, posição Bridge, onde intercepta a Perzulu no 6. Frequência do controle em 1208. A torre em 1186 dúzia. Seu transponder 5057. TAM 3805. Portão 1-1, no cotejamento correto, informe pronto para puxa acionamento, TAM 3805. Vitor Mike Quebec, boa tarde. Ok, eu não possuo o seu plano, foi para qual horário que foi proposto? 7 horas. Só um instantinho. Passa nível 150, chama o centro Recife, frequência 12685, até 12545, boa viagem. 12685, 2545, obrigado, uma boa. 1-7-4 gol. 3216, aguarde para o push. Nós temos 3 aeronaves que passarão a cauda, ok? Aguarde aí, previsto aí em torno de 3 a 4 minutos. Aeronave que modulou foi o gol no 924. No 394, para o Galeão. Só o distante para a cópia, gol no 394. O passageiro 2230 para o táxi, está com 57 POB, autonomia de 4,30, alterna Salvador. Gente, passaria do 2230, observe a aeronave da Gol no través do 612, deverá segui-la até o ponto de espera, quando lá chame a torre em 18, 62, 2230. Seguindo o Boeing da Gol, passageiro 2230. Salvador, voo no 600. Voo no 600, Salvador. Está tendo informação Quebec, autorização Natal. Gente, para Natal, só um minuto para a cópia no 600. Mantendo no 1500 pés, estou tímido no 020, vou indo pro de Paripe após rotatória, fumando visual com aeródromo. Confirma o destino, Salvador? A 3-1-5 estabilizado. Alternado Recife, 227, qual é o POB? 117. Táxi autorizado, seguindo o Airbus Atan até o ponto de espera. Quando pronto, torre 186, o voo no 806. Airbus Atan. Aguarde para o push. Previsão de aproximadamente 4 minutos. O 3849. O senhor deseja acionar e aguardar acionado ou prefere esperar um pouco mais? Nós temos 3 no ponto de espera. Devido a pouso, a previsão é que decole 2. Em torno aí, a sua espera seria acionada em torno de 4 a 5 minutos. 4 a 5. Prefere acionar aqui na posição mesmo, porém não pode acionar em mais um momento. Estacionado em idle, não é isso? Agora sim. Ok. Ok, então. Execute o pushback, informe táxi, 4089. Autorizado, pushback, 4089. Uno 394, está pronto, cópia. Pronto. Galeão 360, Napa Zulu 10. Decola da 10 com a primeira curva à direita, saída da El, Leda, depois voa direto à posição Bridge. Frequência do controle, 1208, a torre em 118, meia dúzia. Seu transponder 5061 no Uno 394. Reporte pronto para o... Reporte pronto para o push. Três dois no meio, no portão 2, na escuta. Ok, já está pronto aí para iniciar, não está? Vai passar caldo ATR da Passaredo, após o mesmo, o senhor pode já executar seu pushback em forma ataque. Uno 600, está pronto, cópia. Positivo, prossiga. Natal, o nível autorizado foi o 350. 350 na Perzulu, 10. Decoladão 10 com primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Zipar. Frequência do controle em 1208, a torre em 118, meia dúzia. Seu código 5062, gol no 600. Gol no 600, aprovado nível 350 para Natal, via Upper Zulu 10, decola da 10, faz curva à esquerda. A subida é a Puca, transição Zimbaro, controle 1208, a torre 118.6, transponder 5062, gol 1600. Correto, informe para puxa acionamento no 600. 00. Comandor, boa tarde, 63-15. 63-15, táxi em frente, Alfa. Reporte antes da Juliette para ingresso, 63-15. Alfa, antes da Juliette, 63-15. Quebec, prossiga. Bem, já iniciou o push? Vai iniciar agora. Identificação autorizada, chegada a Mário, desço para o nível 050, estou o tímetro no 020, vigilante. Pelo cópia. Mike Quebec, autorizado para Gary Lorenzo, nível 2500. Pelo corredor Axé, decola da 17, com a tela direita, se responde 0161, controle 120, 8. autorizado pelo SOC. É o 380-3193, está iniciando a curva à direita no momento. É, deixa eu ver. Ativo o Adael. 313. Confirma, 3193. Leda, subindo para o nível 380. Leda, 380-93. O 089 é o solo? Prontinho, solo. 7 Júlio, tá na minha frente. O Xaner 6315, autorizado o ingresso. Seu portal de número 808. Ingressa Juliette, bota o dinheiro. Solo Salvador, é o 4089 da Azul, 90 a bordo. 3 horas e 45 com autonomia alternando com 5. Gente, aguarde para iniciar o táxi. Temos uma aeronave que está ingressando no pátio, vai parquear no portão 8. Fique atento ao mesmo após o referido tráfego. Taxi via pátio Índia e Alfa no ponto de espera, torre 1864089. Só da passagem do Airbus da Oceanair, da Avianca, autorizado táxi via pátio Índia e Alfa até ponto de espera da 10-1861-0-9. Correto. Controle, é o Yankee Serra. Prossiga. Yankee Serra agora vai manter para o 500 via litoral. Vai prosseguir até o farol da barca. Gente, prossegue 500 pés no corredores. E informe visual com aeródromo. Comandar visual, Yankee Serra. Controle Salvador, boa tarde. Papa Tango Victor, mais Quebec. Tamanho Quebec, mil pés, corredor Axé. Mil pés na Xé, solicita 2.500 DCC Cairu, senhor? Somente foi direto Cairu, aguarde subir para 2.500. Cliente, Quebec. Controle Passaredo 2230, boa tarde. Siga. Informação Quebec, quando disponível a cota para a vitória da conquista. Para a conquista, ciente, aguarde cópia, o 5489. Obrigado, aguarda. Taxi 7320, temos 1970 a bordo. Boa, estante da presença. Oi, TAP, Xenai 6320. TAP, mantendo o braço, 20. Até o ponto de espera no zero, quando lá chame torre 1863206. Passou aí lá, o 7320. Alfa, próximo, alta, visual para nós. Chame tu, 1086, bom pouso, Índia 96 Alfa. 1186, o Índia 96 Alfa. Trip 5489, pronto, cobre. 5489, pronto. 5489 autorizado, Sagitário da Conquista, nível 200, saída direta da cola da 10, com curva pela direita, saída AB, extensão elétrica, transponder 5102, controle 120.8. 00 para a Vitória da Conquista, decola da 10, curva direita, arbora elefa é a saída, alocado 5102, 20.8 ao controle Salvador. 5489. 3589, casamento correto, repouso pronto para puxa sonar. Reportarei. Solo Salvador, boa tarde, na 3283, na 3. Para a cooperação. 3283, nos cobre. Pronto, 3283, autorizado para Aracaju, nível de voo 190. Saída Puca, transição Jamo, correção, transição Caju, decola 10, voa pela esquerda, transponder 5070, frequência do controle 120.8. Então, 3289, Puca, Jama, vai direto, Aracaju. Aracaju. 3283, pesamento correto, repórter pronto para puxar o sinal. Salvador, boa tarde, bom nomado, 24. Atenção para 2107. Paulo Salvador, boa tarde, voo 1924. 1924, que sim? Nível 350, Patrão. 1806, passa nível 160, chama Centro Recife, frequência 12685, até 12545, boa viagem. Guarda, 924. Salvador, Santo 3216, boa. 3216, contato radar, sua para o nível 370, perfil Momo. Momo, 370. Tudo está pronto para o primeiro lançamento. Gente, Juliette Quebec Kilo, já coordenou com os tráficos locais? Ah, sim. Quem foi pronto para subir para o nível 110, Juliette Quebec Kilo. Ó, 6320, pode prosseguir na descida, já. Isso é para 3.000 pés, hoje está o time, estou no 020. 3.000 no 020, 6320, graças. Vitor Mike Quebec, forma tráfego, posição de 12 horas, 8.7 milhas, rumo nordeste, cruzando nível 050 para 3.000 pés. Aeronave Airbus 318. Continua o tráfego, Vitor Mike Quebec. Controle azul, passo 1-1-1-6, 4-1-1-6, aciona identificação, autorizado chegada a mar e desça para o nível 050. Ajustou o time, estou no 020, vigilante. 020, descendo para nível 050, 24, passando o general de chegada da área. Controle, é o Papa Tango Yankee Serra Serra. Serra Serra mantém a 500 pés, corredor Axé, informe, passando o farol da barra. Caramba, o farol da barra é Pantanal, Yankee Serra. Controle, Salvador, 4089 da Azul, boa tarde. 4089, contato radar, supra nível 360, perfil da El. 360 da El, 4089. 314, aguarde, espera aqui. Aguarde. 190, José. Voa para o nível 190, Jorge Quebec, ele empurra pronto para um novo lançamento. Vai tomar Quebec, soa para o 025, Quebec. 025, Quebec, grato. Desenho 4, autorizado, puxa, repete para ataque. Autorizado, puxa, para ataque. 1924, pronto, copy. Pronto, copy 1924. 1924, autorizado para Maceió, nível de voo 350 pela UpRisk 58. Decola da 1-0, com curva pela esquerda, saída Puca, transição Caju. Transponder 5060, controle 120 do sinal 8. Autorizado Marcelo, nível 350 pela Upper Whisk 58. Decola da 1-0, curva à esquerda, Puca, Caju. 5060, transponder e controle Salvador 1208 ou 1924. 1924, está confirmando. Pela turística 58 até Orágua, após direto para o centro. Pela turística 58 até Orágua, após direto. 1924. 1924, correção gol 1924, correto, repórter pronto para puxa acionamento. Reportará para puxa acionamento, gol 1924. Para puxa acionamento, gol no 600, no portão 1-0. Com o local de pouso. Canal visual, Quebec. O Juliette Quebec Kilo está pronto para indicar lançamento. Que isso? Fez a coordenação? Afirma, ativo. Quem é que foi pronto para descido, Juliette Quebec Kilo? Olha, o Ian, você é a terra? Tá na Maralina, só eu autorizar, direto com proa do Fonte Nova. Boa na proa da Fonte Nova. Para descida, o Juliette Quebec Kilo. Isso, com referência de visuais, informe cruzando 025, Juliette Quebec Kilo. Quebec Kilo. São 3805, aguarde devido à aeronave realizando o push no botão no zero. Autorizado táxi via Índia Alfa, no ponto de espera, chame torre 118, destino ao 6, altímetro no 020. Gente, o Jardim Quebequilo, frequência livre. Agora. Agora, 924. Afirmativo, são 305, após o gol, autorizado o puxo e reporte para ataque. Para o táxi, o gol 1600 com 1-4-3 a bordo, alterna Maceió, 2 horas e 40. Gol 1600, só confirma para tudo a bordo. 1-4-3 a bordo. Gol 1600, autorizado o táxi de Apache 1 no Índia Alfa, no Brasil Espera, chame Torre 118, decimal 6, altímetro no 020. Livre táxi, de Apache, Índia, Alfa, Torre, ponto, espera, Torre 186, o ajuste no 020, para o gol 6-0-0, uma boa. 251-3325, azul 4089, obrigado, bom dia, é boa tarde. Contorno no meio, desça para 2.000 pés, altímetro no 020, informa o localizador, reduz a velocidade para 2109. Reduzindo a velocidade para 2109, descendo 2.000 pés, ajuste no 020, reporta no localizador, ajusta 2109. Passeio 2230, passa agora nível 140, chame centro Recife, sequência 1288, alterno 2660, e solicite subir para o nível 1 e manter o nível 160. Alternativa 1260, alternativa 1288, primária 12660. Alternativa 1288, 1266, passagem 2230. Uma... vai ter que visualizar o acionar somente na posição, como posso pedir, ok? Em baixa rotação, só vai acionar apenas um motor, não é isso que o senhor deseja? Isso, isso, eu não entendi a resposta. Ok, acione um e aguarde para o pushback, tem uma aeronave que vai passar a cauda, ok? Acionado e marchamento, um dos motores, agradeço. Autorizado a acionar um dos motores em marcha lenta, sem pushback, ok? Correto, correto. O gol 924 é o solo voltando? Doce, o senhor necessita acionar na posição ou teria condições de no pushback efetuar o acionamento simultâneo? Necessita acionamento na posição. Ok, senão eu já iria liberar seu pushback no momento. Então acuse pronto para o pushback no 924. Ok, no 924. Passa a Bravo Romeu, por favor. 3800183 da borda, alternando Galeão, tem 3 horas e 45 de autonomia. 3805, consulta, autonomia? 3 horas e 45.